继续来直播没有？ 4, Falso Maduna, não interfere na sua aproximação. Retração de 10-2-2-9-9, obrigado. Tá, 3830, chame o centro Recife, frequência 12685, ATR 125-45. 12685-2545, tá, 3830, obrigado, bom dia. Sequência do controle, Salvador, 119-35. Sequência, terra, meu Deus. Que 021, saída Arbo, Elefa, depois direto Nítico, responde 5542, controle 1935. Voo no 095, cotejamento correto, reporte pronto para o suspeito em acionamento. Conta. Brazil 83 Formation Foxtrot, stand by for 83 clear. Stand by, Europa 03. 9169, desça para 2010, o ajuste na aeronomia, autorizado a finalização que foi repassibilizado. 2000 com 0 no meio, azul, azul 69, tomar essa habilitação. Mike Zulu India, São Salvador. Bom dia a todos aí, o Mike Zulu India solicita autorização de rebota, parado aqui na posição remota 13 e levar ele até a posição 10 do parque fiscal. 199, está estabilizado ILS 10, visual começa. Sequência do controle, chama a torre 118, decimal 95. Desculpa, vai passar agora. América 083, Europa 083, Black to copy. Black to copy, Europa 083. Europa 083, clear to Serra, Charlie Eco Lima, Upper Zulu 10, until Delta, Alpha Delta, November Alpha, Fly Level 10, Fly Plane Route, Fly Level 320, Dial Departure, Modular Transition, take off from runway 10, turn right after takeoff, squawk 5524, Salvador Departure Control, 119.35. Ok, aero partido 83, clear to destination Santiago, Chile, via Upper Zulu 10, flight number 320, then departure, transition, hot bar, squawk 5524, position for departure 11935, and after departure runway 10, turn right, thanks to them. Europa 083, dial departure, Mothba transition. Dial departure, Mothba transition, Europa 083. Europa 083, read back. Correct, report ready to push back and start up. We are ready for push back and start up, Europa 083. Europa 083, stand by for pushback. Stand by, Europa 083. Mike is ready, and I escuto o solo. Sapatanga com Tango India, pronto, quatro. Tango Eco Tango India, autorizado, Serra November, India Charlie, plano IREC até 075 milhas de Salvador, nível inicial 080, após 075 milhas, nível 065, decola 17, curva esquerda, saída Momo, transponder 55, 13, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. No ILS Azul, Navio número 9. Azul, Navio número 9, complete na ILS Chama Torre, frequência 1,8, decimal 9,5. Foi 1,8, decimal 9,5, Azul, Navio número 9, boa. Quero 5, copiado para o acionamento, o táxi Chama Torre, 1,8, decimal 9,5. Torre Salvador, bom dia, Azul 9169, com 100 milhas da capital. Azul 9169, autorizado sistema 0, vento 090 graus, 099, que nega 10 no meio. E pouso na 10, Azul 9169. Europa 083, go ahead. Yes, we are completely ready for pushing. 3304, aciona a identificação, vou na frente de Bosco, para interceptar a chegada a Bosco, busca para 4000 pés. O ajuste no 0 no meio. Inicialmente mantém a chegada número 2 na aproximação. Voo no 095, aguarde para o puxo. 3304, inicialmente mantém na proa de bom. Temos 09 que irá decolar na saída Momo, que poderá interferir na oferecida. Botão 3304. Ok, bom, na proa. Caraba Pro, vou ir para o Red Sky, 1095 no portão 05, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Campo táxi com 095. Mike Zulu India, Cid. Salve Salvador, bom dia, Azul 919 do Oeste. Azul 9169, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 919. Azul 2796, livre para o chupete, acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre para o estacionamento, reporte para o táxi, 2796. Azul 9169, atento à aeronave Boeing da Gol, realizando pushback no portão 05, após término do pushback da mesma, autorizado Juliette para o portão 01. Nunca após o término do pushback do pushback da Gol, término de Juliette para o portão 01, fazendo menor. Via Echo 1, taxiway India and Alpha. When ready, contact tower 118.95, Kinage 1016. Be aware of the Boeing on the entrance of Echo 3. Okay, Echo 1, India Alpha, contact tower 118.95, be aware of Boeing on India. Para o táxi Gol 095, 131, 1250 e alternada Galeão. Gol

MA312, desça para 4110. O ajuste no 096. 4110 no 096. Salvador, bom dia, azul 2796 no ponto de espera da Rosa. Azul 796, mantenha o ponto de espera da pista no 0. Volgão 095, decolar 229, controle Salvador, 119, decimal 35. 935. Teste de usuário, para todos. Depois da nave, só até uma boa. Salvador, bom dia, 095. Bruno 095, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, vai alerta. 2000, é para 360. Campeiro 04. 4304, sente, volta para 2010, o ajuste no 096 é reportabilizado. Dando estabilidade. 4796, autorizou a Lima manter a pista no 0. Lima manterá no 0, 2796. Capatango, Eco Tango, Índia, fica a instrução para nível de voo 080, quando possível estimar de pouso. 080, voo estimado para 1200, Eco Tango, Índia. Prende, copiado, Eco Tango, Índia. Deixando a MA312, você aprova de disponível de informação. Deixando a MA312, ciente, após o desvio, realizado o direto do ano, deixa para 2006. O ajuste no 0 na milha, capaz estabilizado no localizador. No 0 no meio, direto de 1, reportado no localizador. 083, Barney 32, departure control 119 and decimal 8. 119 and decimal 8, aeropacido 3, bye-bye. Salvador, departure. Good morning, this is aeropacido 3, passing file. Passing 1500 feet, coming to flight level 320, proceed and dial the pattern. 4304, complete na LF Chanatone, frequência 118.95. Assim, obrigado. Salvador Tower, this is aeropacido 3, frequency give me 119.8 for departure. 304, chama a torre. Afirmativo, estabilizado na final, uma milha do, uma milha e meia do inferno. Sim, continua a aproximação, agora fica ali, fica legal no 0 no meio. Nada, não escuta. Salvador Tower, this is aeropacido 3, you gave me frequency 119 at decimal 8, can you repeat again frequency? 119 at decimal 35. 119 at 35, aeropacido 8, 5. Salvador, departure, this is aeropacido 3, passing now 2800, climbing to flight level 320, proceeding, third departure. Aeropa 082, the contact, climbing to level 320, via the air departure. 320 via the air departure, aeropacido 3. Aeropacido 3, we are turning a little bit to the left, 2.3D. What? Vento, 090 graus, 149. Ok, obrigado. Caso 2796, decolado 35, controle Salvador 119, decimal 35. Geral 35, bom dia, Azul. Bom dia. 2796, bom dia. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Confirme? Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, retorne, imagem habitual. Hotel Romeu Golf, chame sobre a vertical em mar. Chamará no solo controlado, Hotel Romeu Golf. Salvador, departure, good morning, Azul 92796, quando departure, 1300. Azul 2796, via contact, contact level 170, via conde departure. Via conde departure, clear the flight level 170, Azul 2796. Utilizador, Chanel 6, 1, 2. Chanel 6, 1, 2, complete na aliança, chame a torre, frequência 118, decimal 9, 5. 8, 9, 5, 9. Salvador, Xamé 312. Xamé 312, número 2, na aproximação, eu gasto autorização de pouso. Direita, transpondo 1-1. Direita 2-1-1. Hotel Romeo Golf, vento 080 graus, 129, chame solo. 080, chamará solo até Romeo Golf. Você é só confirmar para o 6302 se a pista está molhada? Pista molhada. Obrigado. Adiciona a identificação, autorizando a chegada da bomba, desça para 4.002. O ajuste no 016. 3304, autorizado Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 3304, obrigado. Missioneiro é 13 no 2, solo 39, libera direita, controle solo 2-1-2-1-1. Thank you, bye bye. Puxando 6312, autorizado táxi e a Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette. 179, informação em curso Golf, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 320. Saída dial, Leda Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponda 5560, frequência do controle Salvador, 119.35. Dado nível 320, conforme a rota, abrindo o número 0, retoma a terra, saída dial, 30, após Motiva, salga 10, curva direita, 5560, com 2.6, 119.9. 3179, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Zuna 044, mantém condição visual azul 065 e confirma estimar de pouso 1200, permanece? Zona, aciona a identificação do seu via para 4010, o ajuste ao zero anomia, chegada BOF. Papá Romeu, Romeu, Fox 7 Lima, prossiga. Romeu, Fox 7 Lima, 7, confirme o tipo de equipamento. Então, as condições de visuais na proa da SEASA, reporte de visuais no campo. Papatango, Eco Tango Índia, 40 milhas leste de Salvador, frequência livre. Para informação de voo e alerta, chame Pedro Recife, frequência 126.85. Puxa da coordenação com a equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Para 2059, Do 9170, Golf em curso, guarde cópia. São 3179, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Tati 1, Tati Índia e Tati Alfa. Quando o ponto chama a torre 118.95, ajuste 10.16. 10.16 agora, autorizado via Tati 1, Tati Alfa, Tati Índia, 118.95. Azul 9170, pronto, cópia. Azul 9170, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, Upezulu 10 pro Bavi, Upezulu 16, Cosmo, após conforme rota do plano de voo, nível 320, saída Dial, Leda, Motiva, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5566, frequência do controle de Salvador, 119.35. Salvador, Mundial, bom dia, aí chama Barro Meu, André Paulo Sá. O canal é autorizado, ILS, complete a sinal e chama a torre. Frequência é no 8.95. 8.95, 3.89. Azul 9170, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, só confirmando, saída da Euleda, Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Autorizada, finaliza, eu fui responsabilidade. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Pouso Pairato, cabeceiro no 7, vento 060 graus, 129. Ah, afirmativo, Santiago, pouso do Pairato, ao meu foco vai seguir, vai gerar o final. Foi Salvador, bom dia, Santos 3179, ponto de espera, vamos zero pronto. Está 3859, torre. Vai checar na final da 10, está 3859. 3859, pouso autorizado, pista no 0, vento 060 graus, 119, pronto de tráfego à esquerda, Alfa Serra 50, pouso Pairato, não interfere. Bom dia, Gol 2096, tem informação Golf, autorização para posse de seguro. 296, informação Golf, confere. Aguarde um instante, copia. Guardado. Foxtrot Lima, sala 55, Pátio. Gente, taxi até Pátio 5. Seu 3179 autorizado, a galera, manter pistão 1 no 0. Eu mantei 1 no 0, 3179. Sala 56, libera a direita, controle solo 211. 211 à direita. Dan 3859, Alfa Juliette, porção 04. Alfa Juliette para 04, Dan 3859. Decolar da 10, vento 060 graus, como 2 nós. Obrigado, 10, vento controlado, frequência livre. Copia. Copia, prossegue. Voo 219, autorizado para seguro, via rota do plano, nível 360, decolagem pistão 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, posto seguro. Transponder 5577, controle Salvador 120, controle Salvador Opera 1, 19, decimal 35. 360 aprovado, posto seguro, Zulu 44, decola da 10, direita, Tael Leda, voa direto seguro, 5577, 1935, voo 2196. Protejamento correto, voo 2196, chame pronto para o estacionamento. Boa tarde. Porta 1, aguarde as 9h07. Vai, as 9h07. Controle Salvador, está 3179, bom dia. Já 3179, contato Ranesp, depara nível de voo 320, autorizado direto Leda. Obrigado, voo Leda, está 3179. Xané 6311, completo final S, Xané Torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, 6311. Salvador, bom dia, Xané 6311, estabilizado no LS, X-Ray da 110. Dia Xané 6311, livre pouso na 110, vento 060 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 6. Rosário no 6, 639, a pista está seco molhada. Sura seca. Ah, 639. Controle Salvador, bom dia, Gol 1160. 1160, acione identificação, voa na tela de TAP, para interceptar a chegada à mar, desça para nível de voo 050. 050, TAP para a chegada à mar, em Chicago, na hora de ser todo chamado 208, aí, em vez de ser o centro, pode estar querendo falar em você. Negativa, a frequência em uso é 119.35, irei coordenar com o centro de CIS, obrigado. Boa, depois da minha decisão, descendo 050. 1996, portão meia dúzia, autorizado, chame táxi. Falei, vem, portão táxi, sou 1996. Salão 03, viva à direita, chame só 121 decimal 1, né? Salão 21 decimal 1, viva à direita, 63, anota. Azul, 9170 para o táxi com 123 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alterna com FI. Azul 9170, direita vende até o ponto de espera 12, 1895, canhagão na 096. Gente, Limitaxi Índia, ponto espera da 10, torre 118.95, 10 no meio, azul 9175, certo. 063 no 1, tem que ser aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 63 no 1. Táxi Gol 2196, tem 135 a bordo, 3 horas com 20. Gol 2196, táxi aprovado até o ponto de espera da Prisma 0, via Pátio 1 e táxi em Índia. Ponto de espera 12, 1895, QNH 1096. Quinta livre, Pátio Índia 2895. Oi, Salvador, bom dia, Azul 9170.0. Bom dia, Azul 9170, linha decola da 10, vento 060 graus, como 3 nós. A linha decola da 10, Azul 9170. Prossiga. Minha 3 no 2, 1 minuto para a copa, informação, Golfe. 3 no 179, chama centro restrito, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 1251, 3325, até 3279, bom dia. Bom dia. Gol 1160, dessa restrição para 2010, o ajuste na aeronomia, autorizada a final dessa sua e repassa para o 172.1 tem condições de voador na da presente? Autorizado, gol 1160. Boa noite, Duna 1160. Recife autorizado, depois Luna 7, nível 350. Saída Pouca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5574, controle Salvador, 119, decimal 35. Confirma a aerovia. Cotejamento correto, 6362, chame pronto. Pronto, bom dia, Tanto 3304. Bom dia, Tanto 3304, formação Golfo, minuscópio. Controle 120, bom dia, trabalho, na Vena 7. Quero muito bom dia, perfil da El. Ótimo, passando agora a 950 pés. Azul 9170, contato Renan, se prepara nível de voo 320, após 2000, voo Leda. Oxi, mantém o perfil após 2000, Leda, na Vena 7. Tan 3304, cópia. Cópia, 3304. Brasília autorizado, via 3 Luna 7, nível 360. Saída Arbor, após voo, a posição Elefa. Primeira curva à direita. Transponde 5571, controle Salvador, 119, decimal 35. Cópia, autorizado Brasília, nível 360 pela APZ Lu 17, saída Arbor, após Elefa. Planejamento correto, então 3304, chame pronto. Decolada 09, controle 19, sinal 35, bom voo. 19:35, bom dia. Gol 1196, passa 1306, no perfil da El. Gol 2196, contato radar, chega para nível de voo 360, via segunda. E a saída 360 subindo, vou 2196.